mãe que chora a perca do seu filho. Quanto vale seu Honda Civic e seus gatilhos? Toda a sua trilha, toda a sua quadrilha e todos os seus sonhos se afundando na ilha. De um presídio, um muro alto, arame farpado, pulso trancado, chão gelado e sonho frustrado. A solidão na madrugada, a corda é treta. A mãe se lembra, curtindo o rap de aba reta. No guarda-roupa, de porta em porta, olhando os panos, imaginando onde seu filho tá morando. Por Deus do céu, minha oração chegue ao seu ouvido. Congele a lágrima, pare no tempo, dedo apertando o gatilho. Cada flash, cada momento de recordação, cada acorde, cada corre, cada canção. Inspiração temos de sobra, pois vem do gueto, onde o amor floresce em meio a tanto sofrimento. Desigualdade, trair é mato nesse lugar. Vendo o momento ainda me lembro do seu caminhar. Manos que se foram e ficou na memória: Thiago, Alisson, Chiquinha, saudade tá foda. Zé Carlos, meu parceiro, que Deus te acompanhe, que Deus ilumine o caminho, um brinde no champanhe. Floresce trazendo a esperança, só que brilha no semblante do inferno a matança. Sou mais um que suplica pelo gueto, céu azul, procurando a paz na imensidão do comum. O peso de uma lágrima, o flash do gatilho, a batalha ao extremo. Coração ainda firme faz lutar pra consagrar o dia melhor e que meu ego não acabe nas carreiras de pó. Muitos que se foram, o crime chega ao fim. Edgar, Bruno, infelizmente, Manalmi. Apenas alguns que no crime se fizeram 5-7 da vida nobre tiveram sucesso. É sempre assim, roleta russa pra perder ou ganhar. Dinheiro sujo, vida pampa, Robin Hood da favela. Velas que se apagam, sobrando só fumaça. Suplica do gueto, cena relatada. Porque no fim é só tragédia, tristeza e pranto. Porque no mundo muito louco o crime não dá pano. O sentimento que traz à tona a canção, transtorno no gueto, rebelião no coração. Chama que alimente que nos traz a fé. Colete a prova de bala contra a luz e fé. Assim que é a vida e o cotidiano. Vivendo corre dá valor no coração que tá pulsando. Se sangrando talvez sem contra o microfone. Suplicado que torramos nosso nome.